Noite, Forte de Alvira, Sul-Sul, Alvira. Boa noite, o Air Force da Alvira, Sul-Sul. Clear to take off, runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Clear to take off, runway 10, Air Force Alvira. Ground 022, airborne at 19, attack departure 120 decimal 8, boa viagem. 120 decimal 8, é Portugal, 022, boa noite, obrigado. Nada. Boa noite, é Portugal, 022. Portugal 022, ready to contact on departure. Left turn in direct to Jomo position. As a left turn direct to Jomo, é Portugal 022, muito obrigado. Livre de decolagem, vamos 0,71,70 graus, 099. 97, decolar 922, chame o controle, 120-8. 208, então 3297, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, rotando 3297, passa 1400 pés na dial. 3897, boa noite, contato radar, direto Leda, vigilante. Direto Leda. Zero-two-two, just confirm the clear flight level 390, right? Yes, you're clear. Thank you. Período 97, aguarda. Portugal 022, passing level 160, que é Tecno Receive Center at 126.85. Roger, Receive Center 126.85, Portugal 022, boa noite. Boa noite. Português 197, autorizado, bridge. Boa noite, eu sou na identificação, no altímetro 10 no 7, décimo, tem 2 mil pés na chegada bomba. vaporizada, dá 1-0. O vento é 1-7-0 graus, 089. Na 3897, chama agora Centro Recife em 125, décima 1, boa viagem. Bono 236, decolado 29, chame o controle 120, décima 8, boa viagem. 208, bom fim de semana, Bono 236. Controle Salvador no 236 da Gol, passa 1400, como frote, no escuta. 236, boa noite, vigilância radar, pode não atender, 370, 236. Sobe, mantém o 370, Gol no 236. Controle Gol no 236, seria possível voar frote na presente? Negativo, mantém a saída na minha chegada. Certo, vai manter a saída no 236. Boa noite, funcione, chame táxi. Salvador, 1645, ponto espera, dá 1-0, boa noite. Boa noite, 1645, livre decolagem, dá 1-0, vivente 1-60 graus, 079. Livre decolagem. está livre a decolagem, voo número 45. O vento é 170 graus, 07 nós. Sendo identificação via bom, se desce para 3 mil pés com 1017. Decolado ao 64, chama o controle, 120, decimal 8, boa viagem. Controle 208, 645, bora aqui, obrigado. Gente, de 90 alfa, termina o ponto de espera da 17. Boa noite, Lula, 645, cruzando 1500 pés. 45, boa noite, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. E após, segurança voando direto Leda, agora 645. Ok, 645. Livre decolagem da 1-0, vento é 190 graus, 089. Desvio 645 após desvio, retorne a Leda. Tem você. Gente. O 1-2-6 da Gol, chame agora Centro Recife em 1-2-0-85, boa noite. 2-0-85, boa noite, Centro, boa noite. 3-8, chame o controle, 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, bom final de semana. Salvador, boa noite, chame a 6259, decolado. 6259, boa noite, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, obrigado, senhor. Alpha, reporte alinhado e pronto para decolagem na cabeceira no centro. No 645, passa nível 150, chama agora Centro Recife em 1-2-5-1, boa viagem. 251, boa. 971, livre LS. Livre LS, 971. Controle hoje, né? 6259, pequeno desvio à direita para evitar fuga. Gente, após o desvio, retorne a letra, é o 6259. 6259. Vender Alfa, livre decolagem da 17, menos 170 graus, 099, informa o Boeing da Gol, a 9 milhas, da cabeceira no zero. Salvador, 1971, passou, travou na final. 1971, boa noite. Informa o tráfego à sua direita, já decolou, da pista 17, não interfere no pouso. É um César 150. O vento é 1-70 graus, 099, está livre no pouso, não é zero. Livre na 10, 971. E o Índio November Alpha, consiga para o farol de Itapuã. Aguardando para o circuito de tráfego da 17, devido a um banho da Golfe já está passando externo. Mantenha as referências visuais com o solo, devido à chuva inicial caso informe a torre se porventura venha a submeter condição ISR, ok? Afirmativo, vai manter espera pelo farol de Itapuã, está ciente agora das condições do próximo setor sul, vai manter sempre estado visual, não lembra aí, Índia Novembro Alfa. Ok, caso não seja possível, reporte imediatamente para o regresso. Está ciente, vai avaliar as condições aqui, o Índia Novembro Alfa. Ok, o voo no 971, com informações de uma chuva leve, um chuvido sobre o campo, a pista ainda encontra-se... E seca úmida, ok? Em algumas partes da extensão. Ok, obrigado, gente. Índia 9 Federal para a vista, o mando da voa à sua direita. Afirmativo, está visual, senhor. Ok, prepare-se para o cruzamento da final da 10, a retaguarda do tráfego. Paciente, vai se preparar para fazer o cruzamento. Está fazendo 360 pela esquerda, só para avaliar as condições que vem do mar, não lembro nem mais. Ou Índia Novembro Alfa. Paciente, Índia Novembro Alfa. Se tiver condições de prosseguir aí na perna contra o vento da 1-0, está autorizado. Paciente, dá manter aqui a perna contra o vento no 0 para avaliar as condições do vento, a Índia Novembro Alfa. Para informação, o Boeing da Goa, uma milha do toque na cabeceira 1-0. Cliente visual acompanha. Coordenação, o Índia Novembro Alfa vai manter sim o toque remetida, já avaliou as condições, vai ter tempo bom. Ok, aeronave da Gol tocando agora o solo, livre o cruzamento do campo, circuito padrão, fui à esquerda, circuito padrão, chame na final da 17, Índia Novembro Alfa. Autorizado o cruzamento do campo, circuito padrão, reportará girando base 17 de novembro, Índia Novembro Alfa. Boa noite. Solo 4-6. Ao livro à direita, chame o solo em 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, 9-7-1, boa. Novembro Alfa, livre toque aeronáutico na 197, vento é 190 graus, 109. Fique atento à pista molhada. Paciente das condições, tem livre toque aeronáutico no 7 e o Índia Novembro Alfa. estabilizar o localizador, eu Felipe 9962. 9962, Duna, completa LS, torre 1895, bom pouso, pista molhada. 295, cuidado. Torre Salvador, boa noite, é o Trip 9962. Estabilizado o localizador. Mestre, Trip 9962. Trip pouso na 10, vento 170 graus, meia dúzia não. Pista molhada, fique atento. O Trip 9962. Ciente, Trip. Livre pouso, 9962. O Wind 90 Alpha, Tocuia RM 51. Prossiga para o farol de Itapuã e após a passagem do ATR da Trip. Na final da 1-0, você vai ser autorizado a ingressar no circuito novamente. Reporte Itapuã, Índia 90 Alpha. Reportará Itapuã, Índia 90 Alpha. 9962, informa o tráfego em 3950, na linha do litoral sul, a 1010. Não interfere no pouso. Ok, fica atento ao tráfego, Felipe. Fique atento ao ATR da Trip à sua direita, no seu través direito. Assim que tiver condições de cruzar a final da 1-0, está autorizado, ingressando no circuito agora não padrão. Reporte para girar base, para a final da 1-7, Índia 90 Alfa. Está autorizado agora a cruzar o eixo da 1-0-28 na retaguarda do Trip. Reportará para girar base para a direita 1-7, Índia 90 Alfa. É um ATR da Trip. Assim que o tráfego pousar, alinhar e manter 1-0. Tô em Salvador, Índia 90 Alfa, pronto para girar base. Okay, Índia 90 Alfa, gire base, está autorizado o toque arremetida na 1-7, vento é 1-60 graus, 07 nós. Autorizado o toque arremetida na 1-7, Índia 90 Alfa. Tupã 3629, livre decolagem, dá 1-0, o vento 1-60 graus, 079. 9, decolagem alta, avisado. Tupã 3629, decolou 57, chame o controle, 1-20-8. Controle 1-20-8, boa noite. Salvador, boa noite. Tupã 3629, decolagem Salvador, passa 1310, em ascensão ao 340, Dael Motiva. Boa noite, esse aqui é 629, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Direto Leda, 3629. Sinal da 17, Índia Novemberal. Novembro alto, autorizado, só sendo emitida na 17, o vento é 1-70 graus, 099. Tem livre toque arremetido no 7, o índio é novembro alto. Tender Alpha, tocou e arremeteu ao 02. Curve à esquerda, circuito padrão, chame na final da 17. Circuito padrão, chamará na final da 17, o Índia no Tender Alpha. Salvador, Tana 3629, check rádio. Alto e claro. Claro, 3629 poderia voar na proa de Monte Bosque. Incrementando a passa 150, chama centro Recife 1251 e solicita direto ao centro. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Alfa está livre, toque arremetido na 17. O vento é 1.0 graus 89. Toque arremetido autorizado para o Índia no Tender Alfa.